250, da cola da 28 com a primeira curva direita no perfil da saída Aaron, após zipar. Faça a decolagem, vai manter pro proa até 3 mil pés e após curva à direita no perfil da saída Aaron, transição zipar. Acena transponder 5174, controle 120, décima 8. Está entrando no cruzamento do campo para poder dar saída bom, bom. A 24 metros. Curve para interceptar a radial de imediato? Afirmativo. Gustavo Chalas, Renoi, Zulu, 28. Ok, Postcal 021. Check your landing gear. Clear to land runway 28. The wind is 210 degrees at 08 knots. Landing gear down and locked, and quick land runway 28, Portugal 021. Então, está precisando o controle, mas tem que já está na saída bomba aqui. Confirme? Está autorizado a chamar o controle? Afirmativo, autorizado a chamar o controle, 120, décima 8. Deu. Check o Juliette. Empresário 65, está autorizado o pushback, chame para o táxi. Para fazer o pushback, jogando a cauda ao lado do portão meia dúzia e a cara da aeronave para a frente da pista 10. Autorizado a iniciar, coloque a cauda da aeronave na taxiway India. Informação em curso SR, aguarde papel. Resolvem a 314. Chame 314, ciente, chame torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa. Salvador, muito boa tarde, Xené 6314. Xené 6314, continua em aproximação, reporte baixado, travado, QNH 1095, aguardando pistaria. On the ground at 06, turn left, contact ground frequency 121-9. Turn left 121-9, Portugal 021. Suba para 100. 7-100. 21, report hold short taxiway Alpha. Desça para nível 050. 050, meia controle. Standing position, call you 1-0, Portugal 021. Portugal 021, confirm we are clear for taxiway Alpha. Chané 6314, cheque 30, nível pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 109. Repouso. 128, Chané 6314, até a trabalho. Nosso Alfa vai aqui, 813, Portugal 021. Salve a 5856, 65 a bordo, 2 horas e 40, tem nosso Fortaleza. Jeb 5856, autorizado táxis via Pátio Juliette, Alfa, até a Ponte Ferro 28. Do lá, chame a torre, 12295, ajuste no 015. 230, formação Sierra. Capotando Juliette, Tango Zulu, aciona a identificação, desce e mantenha nível 090. 5, ajuste no 095. Entendida na frequência, 6295 Juliette, Alfa, Ponte Ferro 2285. Da ponte espera da pista 28 via Pátio 1 Juliette Alfa no ponto de espera da 28 chame a torre em 1.95 ajuste 10.15 a Portugal 021 maintain position antes before May April. Any position before my name, Portugal 021. Juliette Tango Zulu, voe na proa Jerem para interceptar a chegada de pit. Ciência, após para a modificação, Patano Juliette, Tango Zulu. Zulu decimal 9. Já, 219, boa. Contato, 62. Zulu 4462, desça para nível 060. 4462, 4462. Zulu 648, autorizado 2000 pés, ajuste no 095. Apesar dele é esse, Zulu reposto estabilizado. 2015, seu Moraes estabilizando, 648 da Gol. 118-95, ajuste no 095. Gol, 021, may we proceed to our stand? 2, desça para 4, meu pé, ajuste no 095. Autorizado táxi via Índia Alfa, correção Índia Pat para o portão 05. Índia Pat 04. Chanel 6326, desça para nível 120. 120, 6326. Salvador, boa tarde, Web 5856, ponte espera da 28. Web 5856, autorizado alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. Decolar 28, Web 5856. Enche, desça para 3 mil pés em forma justa na 095. Confirme, 2045. Copiado, chame Recife no 2085, secundário no 2545. Web 5856, decolado aos 104, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa tarde, Web 5856. Web 5856, contato radar, sub mantenha nível 350, saída ROM. 350 na ROM, 5856. Torre Salvador, azul 4065. Azul 4065, Ari, decola de imediato. Afirma. Azul 4065, autorizado, decolagem. Cabeceira 28, vento 200 graus, 099. E decola, azul 405. Aqui é Beck, NH1 no 095. Posso ponto de espera, até que sou eu, acho. Complete final, chame torre 11895. 1895, posso. Salvador, boa tarde, Gol 1648, passou o Serra Vitor 363, estabilizado. Gol 1648, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre, que é legal no 05. 1015, Amaral, 1648. Vitor Mike Rebeck, autorizado ingresso 97, reporta alinhado, pronto. Azul 4065, decolado aos 107, chame controle na frequência 120, decimal 8. 08, 405, ciência, desça para 3.000 pés, informa ajuste no 05, chanel 3.000. 3.000, 05, 3.000. Azul 4.065, boa tarde, contato radar, saída da El, sub mantenha 3.060. Anel sobe 3.060, azul 4.065, informação livre de restrições. Confirmando, azul mantém proa até 3.000 para curva esquerda, pode curvar de direita. Livre de restrições, azul 4065. Ciente, 4065. Delta Mike, X Delta, mantenha-se em condições visuais no meu país, eu posto através de Paripia. Azul 4065, suba restrito ao nível 340. No 648 no solo 120, livre esquerda, chame solo na frequência 121 decimal 9, anti-ataque foi alvo. Esquerda 219, antes da 648. Salvador, boa tarde. Gol 1807 retornando. Passa 190 para 160. 95856, semicentro Recife, na 2085, alterna no 2545. 5856, copiou? 2625, 2545. Tem mais tiro. Solo, boa tarde, voo no 648, livrou a pista. 648, prossegue táxi em frente, Juliette, para 02. Frente, Juliette, para 02, no 648. Delta, chame Torre Salvador na frequência, correção. Mantenha-se na escuta do controle, para papapá, Mike, Eco Delta. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no farol da barra. Isso é, reporte no farol da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec vai subir para 1 no mil pés, correto? Afirmo, Quebec, 1 no mil pés, corredor cheio. Gente, mantenha 1 no mil pés, reporte no farol da barra. Eu não vi o farol da barra, fica mais leve. Mike Eco Delta, desça para 510. Autorizado, azul 4462. Ok, me chamando o controle? 4462, estabilizado. Gente, chame torre 118, decimal 95, azul 4462. Soltando 5. Salvador, azul 4462, boa tarde. Azul 4462, continue a aproximação, reporte abaixado, travado, quem negar, 190. Já está abaixado, checado, senhora. Azul 4462, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. Livre pouso na 28, 4462. Controle Salvador, azul 4065. Azul 4065, prossiga. Sim, como recebe? Efetuando várias chamadas e sem nenhuma resposta. 5/5, azul 4065. Afirmativo, solicita coordenar com Recife, da presente forma direto, bridge. Sim, se aguarde coordenação, azul 4065. Sim. Mike Bravianchi. Aciona a identificação, chegada Cari, desse mantenha 120. Pátio 3, solicito 170 Aracaju. Vamos sair com o CCR, de Papo Drib 5627. Vai dar no copo 5627. Vamos para 3 vidas no fundo do Itanhaém. 1-0 milhas para o corredor Interlagos, Bravo, Bravo Tango. Papapá Mike, Eco Delta, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Controle, vou passando direto de Angulo, posições visuais, propõe cancelamento. Confirme. Juliette Tango Zulu, passando 3.500 para 3.000 condições usuais, propõe cancelamento. Azul 4462 no solo 24, limpe à esquerda e chame sol na frequência 121 decimal 9. Sobre 219, 4462. Azul. Cruzeiro 065, chame Recife no 251, no secundário no 3325. Aqui Bravianque negativo devido a conflito com as saídas em uso, as saídas de instrumento em uso em Salvador. O que o senhor pode fazer é se enquadrar nos corredores visuais. O senhor os conhece? Gente, então curva esquerda vai interceptar o corredor Caixa Pregos em Cairo Lourenço. Desça para 3.000 pés, ajuste 1 no 0. 1 no 5, reporte quando em condições para modificar as regras. Afirmativo, tem condições de girar a base curta para o 1-7, agilizar o cruzamento final da 10? Afirmativo. Fechamos na, girando base curta da 1-7, vento 200 graus, 109, altímetro 1015, Mike Eco Delta. Delta. Tango Juliette, Tango Zulu, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295 graus. De aproximação, reporte baixar travado. Tem nível pouso cabeceira 28, vento 190 graus, 099. Nível pouso cabeceira 28, né? 63, 06. Torre Salvador, boa tarde, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, reporte final de 4 milhas, 197, vento 190 graus, 099. Ok, reporte na final de 4 milhas, 197, Tango Zulu. Ok, Juliette Tango Zulu. Na terceira milha da final do 1-7, vai efetuar um 360 pela direita. Aqui é o número 2 de aproximação para o 1-7. Número 1 é o Mike Eco Delta, que está girando uma base pela direita. Juliette Tango Zulu repetindo, a terceira milha da 1-7, faça 360 pela direita. Ok, Tango Zulu, a terceira milha da 1-7, fazer um 360 graus pela direita. Positivo? Positivo. Ok, a 1.500 pés vai efetuar o 360, 3 milhas, Juliette Tango Zulu, 1-7. Se achar mais confortável, pode descer para 1.000, ok? Positivo, descendo para 1.000, a Juliette Tango Zulu. Travado, meia 326. Confirme? Baixo travado, você pediu pra informar, né? Sim, estacionar meia 326, tem livre pouso, cabeceira 28. Vento 200 graus, 099. Se mantenha nível 060. 5060, 7398. Gol no 807, desça para 2.000 pés, ajustão 095, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Gente, 1807, por gentileza, poderia voar o Sierra Victor 363 para executar o X-Ray da 28? Já do Sierra Victor 363, gol no 807. Sierra Victor 363. Pode voar a posição em vídeo, 79? Pela direita. Juliette Tango Zulu, reporte na final da 1-7, vento 200 graus, 1-2-2. Ubatarema final da 17. Mirante Mike, na escuta do solo. Sim, só me confirmo o sobrevoo, seria forte até 20 milhas? Gente, o número 2 para a Copa é só um instante, o novembro Mirante Mike. Gente, mantenha 3 mil pés de porte no través de Veracruz. Boa tarde, Índia, portão 01. Índia, portão 01, 630. Cara, 1830, continua descida para 3 mil pés, aposto através de Veracruz. Apostará através de Veracruz, Mike Bralinha. 27, cópia. Trip 5627, autorizada Aracaju, nível 170. Decolada a pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés. Após prossegue curva direita do perfil da saída Aron, após Aron direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5427 no transponder. Autorizado nível de voo 170 para Aracaju, pista em 128. Após decolagem, mantenha reto até 3 mil pés, após curva direita, saída Aron, depois Puca, Aracaju direto, 1208, 5427, trip 5627. Trip 5627, parte 3, a porta pronta, desvio e acionamento. Portará 5627. November Yankee Mike, transcópio. November Yankee Mike, autoridade Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, decola da 17 com curva esquerda, altitude em 1 mil pés. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona 0117 no transponder. Bravo, 20 decimal 8, torre em 118 decimal 95. Correto, parte 4, acionamento, táxi, decolagem, chame agora a torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 5, bom voo. Yankee Mike, reporte para ataque. Juliette, estamos no solo 132, autorizado backtrack. Reporte de uma pista. Gente, estamos no Lu, na Lima, chamando em solo na frequência 121 decimal 9. Zona 55, Guarulhos 340, só...